Romeu Golf Check, eu tenho autorizado o pouso pista no 7, Ventura 00 graus, 8 nave. Ele pousa no 7, já está baixado o checado do Romeu Golf. 5827, chame Recife, 1251, alterne 13325. 251, 13325, freado. Salvador, passarelo 2224. 2224, no ponto de espera, mantenha. Mantenha no ponto de espera, 2224. Oficial solo aos 3000, qual pátio? Autorizado retorno, táxi até Aerostar, ao estacionar, frequência livre. 08, cheque 3 autorizado, pouso 100 graus, 8 lanches. Achar travado e pouso 10390. Torre Salvador, TAM 3662, para 2 milhas do Índia Serra. Boa noite. Ciente 62, na sequência, aproximação, vai autorização de pouso. Baixar e travado. P5218, complete aproximação, torre 186. 86, TRIP-5218. Salvador, TRIP-5218, estabilizado no glide, baixado e checado. 105218, continua aproximação, aguarde autorização de pouso e forma da DA. Camarada DA, TRIP-5218. Solo aos 38, livre direita, chama 121, decimal 1, o solo. Confirmado no 211? Correto, 211. 211 à direita, 391. Duas milhas, o 3662. Ok, ciente, o 62, o vento de 100 graus, 109, autorizado pouso pista 10. Autorizado pouso pista 10, 3662. 3, esperado já pelo centro, está entrando no nível 320, descendo para 160, informação, portanto. Sente. Ah, quantidade de voo por hora da posição ala esquerda. Ou bom? Aguarde. Olha. 6313. Voe Alagoinhas. Autoridade descida até 150. Alagoinhas 150, 6313. MMA2, solo aos 40, livre à direita, chama 121, décima 1 no solo. Vento 1-0-0 graus 8 nós, autorizado pouso pista no zero. Vente, trip 5-2-1-8. Passaria do autorizado ali, bateu no zero. A linha bate na 1-0-2-2-1-8. Passaria 2-2-2-4. Felipe, seu solo aos 4-1, direita, 1-2-1, 1-2-1, desse valor no solo. 2-1 a 10, certo. Passarei do livre decolar, 1-0-0 graus, 1-0 mais. Livre decolar, passarei do 2-2-2-4. MA3-1-3, com os 4-3, controle 2-0, decimal 8. 2-0-8, obrigado, bom final de semana. Controle Salvador, passaria do 2-2-2-2-2-4. Passaria do 2-2-2-4, contato radar, sobe e mantém o 350, saída Momo. 350, Momo, 2-2-2-4. Oceana 63, no 3, desce para 2.000 pés, que é negar 1-0 no 4. 1014, pode voar pro Edduna, 63 no 3? Livre. Livre, muito obrigado. Obrigado mesmo, 63 no 3. Do 2224, direto Juazeiro. Direto Juazeiro, 2224. Passaria do 2224, chama Recife, 12685, com voo. 2685, obrigado, bom final de semana. Controle Salvador, Webjet 6748, informação do Tango, boa noite. Webjet 6748, achando a identificação, desce para 3.000 pés, direto em TAP. 3.000, direto em TAP, 6748, obrigado. 6748, ajuste no 015. 1015, 6748, obrigado. 63, repórter estabilizado. Autorizado, LR, sempre estabilizado no X-Ray, 63. Controle 6748, autorizaria duas na presença? 748, autorizado Duna. Reduza 2509. Já reduzido, modo Duna na presente, deixando 3000, ou 6748. Interceptar o Elias, já está visual já com o Salvador, 6813. Confirme. Está visual com a pista já, 1-0-6-3-1-3. Puxando a 6-3-1-3, completa aproximação, torre 1-1-8-6. 8-6-6-3-3. A 748, desce para 2.000 pés, autorizado ILS, reforço estabilizado. 2.000, autorizado ILS, reportaremos estabilizando, 6748. Altímetro no 0, no 5, tá baixando e travada? Vai baixar e travar, 6748. Travado, 6-1-3. 1-3, check 30, livre pouso 1-0, o vento 080 graus com 0-5 nós. Baixar travado, livre pouso 1-3, 1-0, 6-1-3. Noite, total 9907. Total 9907, boa noite, acionando a identificação, desce para 4.000 pés, que é negar 1-0 no 5. Chegada bom. Chegando 4.000 pés, 1-0 no 5, total 9907, chegada bom. Salvador, boa noite, Tan 38, 58, ponto de espera da 190, pronto. Ali mantém, cabeceiro no zero. Felipe, ali aí mantém, cabeceiro no zero, Tan 38, 58. Rono 3, na sola 00, à direita, prossegue táxi, na minha escuta via Alfa, reporte na cidade Juliette para ingresso. Alfa, cidade Juliette, na minha escuta, na 3. Oito, sem livre decolagem dono zero, vento 090 graus com 05 nós. Autorizado decolagem dono zero, tá 3258. Salvador, boa noite, Chané 6310, ponto de espera da 10, tá pronto. Chané 6310, mantém a posição. Mantém a posição, Chané 6310. Dia 1 na 604, Cartango. Gol no 604, aciona a identificação, 10050, voa ITAP. 604, na 604. Decolo 02, controle 12. 120, decimal 8, tem um bom voo, boa noite. 208, boa noite. É 303, próximo ponto zero. Tá, ó, certo. Exato momento, 48. 6748, completa final, torre 1186. Exato, meu, obrigado. Controle Salvador, tá 3858, saída Momo. Vai aguardar, 7-04. Torre Salvador, Webjet 6748, estabilizado em DS-10. 6748, eu confirmo baixado travado, altímetro no 0 no 5. Baixou e travou, 1500. Webjet 6748, tem livre pouso na pista no 0, vento 090 graus com 08 nós. Livre pouso no 0, 6748.